Autorizado, decolar. 150 grau, 08. Decola da 10, carregar 12. É 224, decolou aos 28, chame o controle 120, decimal 8. 208, Texané 6224, boa noite. Boa. Estação, desça via, chegada ao Bombé de 1, para nível de voo 050, ajuste altímetro no 0 número. Via para o 050, 1016, precisa desviar à esquerda. Informações à frente, pro ideal de TAP. Ok, está autorizado desvios. A pro de TAP descendo para 50, voo no 354. TAP 50, 354, voo. Controle Salvador, Xané 6224. Xané 6224, contato radar. Suba via, saída Conde, para nível 90. Conde 190, Xané 6224. Quando possível, pro de Aracaju. Ativo, aguarde. 224. Escuta, prossiga. Pista autorizada, Bruno, do Alfa Romeo 363, Xanema 224. Alfa Romeo 363, melhor ainda, o Xanema 224. Muito obrigado. 11, Airbus 330, 200, ready, start up, 200. Salvador, boa noite, Europan 084, stand number 11, Airbus 3200, ready, stand up to Madrid. Roger, wait ATC clearance to Madrid. Standing by for ATC clearance to Madrid, we are clear to start up and push. Salvador, are we clear to start up and push on the way? Please, not yet. Because I will give your clearance in a few minutes. Stand by. Alpha 084, ready to copy? Go ahead, 084. Alpha 084, clear to Madrid. Flight plan on road, flight level 390. After takeoff, runway 10, left turn, Momo departure, 4G transition. Call code 5455. Salvador approach control, 120.8. Read back. Okay, we're clear to Madrid, flight plan route 390 level, we depart runway 10 with a left turn and Momo departure, and tell me again the transition please, repeat transition, squawk 5455 and the Salvador departure 120.8, go ahead. Here we say again the transition. Transition will be Froti transition, Froti transition, and tell me the flight level approved. Okay, flight level approved is 390, say again, and the first transition, can you spell it, please, correct? 390, that's correct. Did you understand the fruity transition? I need you to spell it, one letter after the other. I spell it for you. Fox, Romeo, Oscar, Tango, India. Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, India. Fruity. Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, India, Froti, transition, 0.0, 8.4, thank you. Report ready to start. We are ready to start up, 0.0, 8.4. Start up and pushback approved, call me ready to taxi. Start up and pushback approved, 0.0, 8.4. Salvador, Europa 084. Go ahead. Yes, our flight plan is via Lotar and transition is a closer transition to Frotis, Gavit. Oui. We can we can make this Momo departure and transition proceed, no problem. Disregard, for a while disregard Lotar, because it's not unusual here in Salvador, Lotar to your destination. We usually do Momo departure for T transition. Understood. We will give the information to our company. Momo departure for the transition. Obrigado. Okay, Momo departure for T transition. Momo departure for the transition, Europa 08. Cruzeiro 2460 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível no 90, chama agora Aracaju na frequência 120 decimal 3. É 224, boa noite. 1203, puxa, né? 6224, boa noite. Saldona estabilizado, voo 354. Voo 354, controle da sinal, chama torre de frequência plano 8, decimal 95. 395, boa. Chalé 6212, acione identificação, chegada Bombay de ONU autorizada, voe direto ITAP, desça para nível de voo 050, altímetro na 096. 0096, vai embora direto ITAP, Chalé 6212. 0140 graus, 119 nosso. Autorizado pouso, gol 1354. Approved until rolling point runway 10, error of 084. Rolling point 10, Europa 084. Until rolling point runway 10. To holding point 10, Europa 084. Gol no 354, no solo 47, libere a direita via Delta, Alfa, chame antes da Juliette. Direita, Delta, Alfa e chama antes da Juliette, 354. 212, voe direto Duna, desça sem restrições para 2000 pés, QNH 1096, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero, reporta estabilizado. Relativa, 2000, a proa de Duna.

4084, clear line up and take off runway 10, wind is 140 degrees, 10 knots. Clear line up and take off runway 10, Europa 084. Mike, ia quiser papá, prossiga. Você só passa a passeada aqui na pista número 10. Você tem a transmissão. A aeronave está sendo rebocada para a costa. Can you tell me distance from the incoming aircraft, 0.084? It's coming 8 miles from threshold runway 10. Perfect. So we clear for takeoff, Europa 084, thank you. Bye, Salvador. Oceania 6212, passagem externo, 7. 6212, Oceania. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, Oceania 6212. Mike, acusei papá, autorizado início do reboque, chama terminal remota. Eu vou tentar chamar a PEC, obrigado. Oceania 6212, informação de tráfego, Airbus 330 da Europa, já está iniciando a rolagem na pista 90, ok? Vamos agora, obrigado. Europa 084, maintain position. Europa 084, maintain position. Hold the position, Europa 084. Mio. Europa 084, clear taxi via in front of you. Report on taxiway Delta, please. Can you confirm you want us to vacate the runway? 6212, inicie procedimento de aproximação pedida. Europa 084, clear taxi in front of you. Taxi via runway 10, report on taxiway Delta. So what is the reason for that, Europa 084? Europa 084 is taxiing via taxiway Delta to runway 10 again, Europa 084. Okay, Europa 084, the condition of maintain position out. Confirm, maintain position, Europa 084. Affirmative, maintain position. Europa 084, maintain position. 2-2, chame controle, 20-8. 6212, remeteu na pista 10. 6212, vetoração para interceptar novamente o procedimento, curva direita para o 90. O seu limite será 10 milímetros para o outro. Afirmativo, proa 180 à direita, limite 10 milhas nessa proa, Oceania 62, por favor. Europa 084, do you have condition to take off from this position? Affirm, Europa 084, we have conditions to take off. Okay, clear to take off runway 10, wind 140 degrees, 10 knots, Europa 084. We are clear for take off runway 10, Europa 084. Deita proa 260 agora. Proa 260. 60, Xenair 62, zona 2. Xenair 62, zona 2, no caso de falha de comunicações, a radial 250 será o limite. Caso de falha, ao interceptar a radial 260, reassuma a navegação Voidune e complete o final do procedimento ILS-X de rei. Caso de falha, cruzando a radial 250, está autorizado Voidune interceptar o Xenair 62. A2, complete com curva direita para o A280, aguarde o último vetor para interceptar. A2, novo limite é o QDM 080 de Simbra. QDM 080 de Simbra, 6203. Airborne at 02, now Salvador 120.8. 1-0-8, Europa 08, obrigado, boa noite. Salvador, Europa 084, good evening. Passing 1,400 feet up to 390, Momo departure. Aeronauta 084, read the contact on departure, climb to flight level 390 via Momo departure. Climb flight level 390 via Momo departure, Europa 084. A202, curva direita para o A300, vai receber mais um vetor para interceptar. Afirmativo, direito 300, Xenair 62, fora 2. E a 212 tem condições de completar com curva direita para o A030 para interceptar? Okay. Esse reporte estabilizado. Quantará? Altímetro na 096 agora, 6212. Bom, Salvador, eu tenho uma Mike 6 Papa parqueado na remota 3, de frequência livre, boa noite. Gente, boa noite. M62, 1-2, confirme estabilizado. Vai estabilizando agora, Lucas. Gente, completa final, chame torre frequência no 8, decimal 95. 62, 1-2, volta, 2-5. Boa, Oxenay 62, 1-2, pouso autorizado, pistão 0, no 40 graus, 5-9. Repouso, Oxenay 62, 1-2. Faz palma, aconteceu o que aí na pista? O Europa tinha sido autorizado a alinhar antes, mesmo do senhor ter passado posição duna. Só que devido à demora do Europa, não ia dar separação com o seu pouso, com a sua aproximação. Caso o senhor arremetesse, não ia dar separação. O Europa ainda ia estar correndo na pista. É, se arremetesse, aí ia estar difícil, né? Se arremetesse, o senhor arremetesse, ia ficar bem complicada a separação. É, que macio. Four, climb, clear the final flight level 370 and fly direct Vunok, Vitor Uniforme, November Oscar Kilo. Re-clear flight level 370 and say again your last part of the message, please. Fly direct Vunok position, Vitor Uniforme, November Oscar Kilo. Directo 1, que Europa 084. Obrigado. Zero 084, climb and maintain flight level 370, call receive center, frequency 125.45, if unable 126.85. 125.45, 126.85, and we are climbing flight level 370, Europa 084, obrigado, boa noite. Boa. 6212, não solo aos 11. Direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette 5, 6212, por favor. Chalemia 074, desça para o nível de voo 050, acione identificação. Chegada por médio não autorizada, voe direto Duna. Altímetro na 096. Ah, 050 agora, 8 074, perdeu o contato. Gente. Acione identificação 6074.